Foi na TV que aprendi a ser homem. Foi na TV que aprendi a sorrir. Põe-me a mão no bolso, ensina-me o abraço, que eu sou uma puta e não sei o que faço. Estou